bandidão, não gosto de compromisso. Tu sabe que eu sou uma bandida consciente. Mas se tu fica vacilando, eu pego outro na tua frente. Eu pego outro na tua frente, eu pego outro na tua frente, eu pego outro na tua frente. Alô, Melri! Na tua frente. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. MC Dani Zica. Bandidão, não gosto de compromisso. Tu sabe que eu sou uma bandida consciente. Mas se tu fica vacilando, eu pego outro na tua frente. Eu pego outro na tua frente. Eu pego outro na tua frente. Eu pego outro na tua frente. Alô, Melri! Na tua frente. Safada.